Farofa WA. É isso aí, meus amigos, está começando o Farofa WA aqui. Hoje é terça-feira, dia 11 de outubro. Meu nome é Marcos, são 7 horas e 1 minuto. E é isso aí, o seu programa está começando. O Farofa WA hoje vai ter a Sandrinha Barbosa, vai ser muito legal. Fica aí com a gente que hoje tá demais. É isso aí, galera, Farofa WA no ar. Frases de Facebook. Isso aí, farofeiros. Muito boa noite para todos. Vamos nessa. Se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte. Frases de Facebook. Ou, no meu caso, eu fico gordo. É. Falar que vai ficar mais forte é fácil, né? Também quero ficar mais forte. É, isso aí, corre atrás. É frase. É frase, porque de forte não fiquei até agora, só fortinho dos lados. Gordo. Então tá, pessoal, só pra dar uma avisada, um lembrete aí, que hoje os nossos lives no Facebook, eles estão cortados aí. São alguns flashes, não vai direto não. Então, fica ligado no rádio aí também, ou pela www.6cba.com.au. É isso aí. Quer enviar dinheiro para o Brasil? Fale com a Oi Exchange. oiexchange.com.au. perf@oiexchange.com.au. Aqui o seu dinheiro vale mais. Então é isso aí, pessoal, vamos começar esse negócio aqui. Ela é professora, dançarina, coreógrafa, já morou em 5 países e foi reconhecida pelo governo australiano como um talento diferenciado. Sandrinha Barbosa! Sandrinha! Gostosa! Então, Sandrinha, tudo bom? Tudo bem, Marcos, e você? Oi, nossa, gente. Nossa globeleza, né? É. Globeleza, ela tá... Nossa, de globeleza ela é muito mais. Que honra, obrigada. Se globeleza fosse assim, gente, não sei nem falar, né? Começa por aí. Sandrinha, então vamos começar aqui essa entrevista aqui. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando é que foi que você chegou aqui em Perth? Era muito diferente de hoje em dia? Era bem diferente. Já, por exemplo, as lojas... Quando eu cheguei aqui, eu fiquei, não era possível, 5 horas da tarde, fechava tudo, e domingo não abria nada. Falei, gente, onde é que eu vim parar? O que eu tô fazendo aqui? E aí você já começou a trabalhar com música, com dança imediatamente? Sim, comecei direto. No começo eu dava aula de zumba, dava bastante aula de zumba, eu trabalhava com a Cindy Calderon. Uhum. E não dava aula de samba porque ninguém me conhecia ainda, o samba ainda... Né, tinha que fazer primeiro meu nome, dava um pouquinho de aula ali, a zumba, e comecei aos pouquinhos, com aula de zumba mesmo. As pessoas ainda não sabiam o que era o samba aqui, né? Não, sabia, porque antes de eu chegar aqui já tinha gente fazendo show de samba, já tinha gente que... Isso foi que ano? Isso foi 2010, setembro de 2010 eu cheguei. E você já chegou mexendo o bumbum, então, né? Já, sempre. Mas então, aí você chegou, beleza, você fez o zumba. Quanto tempo demorou pra você, assim, fazer a sua escola? Quanto tempo que você começou, assim, agora sou eu. Não é, não quero trabalhar, não quero mexer bumbum pros outros. Quero mexer bumbum pra mim. Então, eu ainda tô mexendo bumbum pros outros. Não, mas você é uma agora, mega marqueteira. É, tipo, começou... Ai, gente, é tanta coisa, enfim. Dia não. Cheguei em 2010, em 2011, dei aula de zumba. Em 2011, antes de 2011, eu já tinha aberto a Sundance, Que é fantástica, né? É fantástico. Obrigada, a ideia, Andréa, assim, pelo nome, por tudo. Sand, de Sandrinha, and Dance. Sand, de Sandrinha e de areia, porque se mistura, porque é movimento, porque praia, porque, sabe? Então é Sand de Sandra, mas de areia também, de movimento. Fantástico. E é Sundance Culture in Movement. Legal, bacana. O Marcos falou que você morou em 5 países, é isso? Morei. Eu morei. Eu morei na Argentina quando eu tinha. Com 13 anos, a gente se mudou com a minha família pra lá. Meu pai é chefe de cozinha e trabalhava em várias cadeias de hotelaria. Então a gente se mudou pra lá e com 20, quase 21, eu fui pra França. E morei na França por 10 anos. E no meio desses 10 anos, eu morei 3 meses em Londres. E agora eu tô aqui. Como você chegou na França? Assim, é só chegou, deu um pulinho. Oi, tô na França. Oi, eu cheguei. Não. Eu fui pra França estudar francês pra conhecer mesmo e me apaixonei. Ah, não foi por conta da dança? Não. Eu comecei a dançar profissionalmente na França. Eu já dançava desde criança, adorava samba, desde criança amo. Mas profissionalmente comecei. Você é da onde? Do Rio? Eu sou pernambucana. Mas eu saí de Pernambuco pequenininha, com 3 anos. Aí eu fui pro Rio, do Rio fui pra São Paulo. E aí, chegou a dançar em escola de samba lá no Rio? Dancei, mas não profissionalmente, né? Dancei, inclusive, o ano passado, 2015, eu tava grávida de 2 meses. E nós fomos pro Brasil com um grupo com 7 australianas. Que bacana! E nós fomos pro Brasil, passamos o pré-carnaval na Bahia e o carnaval no Rio de Janeiro e desfilamos na Estácio de Sá. Legal, isso já é algo que a sua escola promove. Isso. Levar os australianos para ter essa experiência do carnaval. Isso. Bacana, isso muito legal, mesmo. Muito legal. E vem cá, quando você tá fazendo uma apresentação, assim, é uma coisa muito diferente, né? No Brasil a gente tá acostumado, a gente vê carnaval, se liga a televisão no domingo, você vê um monte de bunda, mulher de biquíni e tal, não sei o quê. Mas e aqui? O pessoal não... Ficava um pouco chocado, assim, pô, a mulher tá no meio da rua aí dançando. Como é que é isso? No chão, assim. Com as roupinhas. Olha, a aceitação é muito legal, assim, sabe? Eu faço performance no Lapa há 4 anos e eu tenho notado que cada vez mais as pessoas são mais. No começo elas ficavam assim, tipo, ai, que é isso? Vem dançar. Eu falava, não vem dançar. Hoje em dia, tem gente que vai no Lapa, leva o amigo pra festejar aniversário e fica, ó, aqui, ó, pega ele aqui, ó. Às vezes ele, a gente quer se esconder, mas aqui. Você vai lá e pega também, né? Pego. Pega no Já bumbum, fizeram despedida de solteiro feminina no Lapa e vieram as meninas, vieram fazer despedida no Lapa pra dançar e chamei todo mundo pra dançar. Então a aceitação tá crescendo, o samba, o Brasil, acho que tá bombando na Austrália. Cada vez mais as pessoas estão sabendo de música brasileira, de ritmo brasileiro. Ainda não sabe identificar muito, né? Pra ele, samba, salsa. Ainda não sabe o que é samba. E aí, você já passou por alguma situação constrangedora? É, chegou algum beberrão, chegando lá, querendo passar a mão, alguma coisa assim? Aqui não. Na França, sim. Mas aqui não. Conta pra gente. É, conta tudo. Mas já aproveita e já embala se você já sofreu ou já recebeu uma proposta assim, te pago tanto, faz extra serviços. Não, a proposta assim eu nunca recebi. Inclusive, você gosta de filme, André? Não é, porque é o que o pessoal fala, filme. Fama. Não filme. É. Eu já ofereci, deixa pra lá. Não, é interessante essa pergunta, porque isso é parte da cultura brasileira e do tabu de ser dançarina, sabe? Quando eu comecei a dançar, eu cheguei na França e eu ia pra balada dançar e eu, tipo, as pessoas... Opa, tá. E as pessoas... Tinha 2 ou 3 coreógrafos que era... Um deles era DJ, eles falavam, Sandrinha, vem dançar, vamos dançar, você tem tudo, vem por aqui, vem fazer um ensaio, a gente vai, né, você tem... todo talento aí, vem dançar e tal. Eu ficava assim, será? Não sei não, meu pai falou pra não fazer essas coisas. Ah, é porque já depois já vem o tabu. O brasileiro pensa. É o tabu, estigma, tem, né? É natural, é incrível como é paradoxal essa coisa de olha, brasileiro. Olha, falou bonito! Deixa eu falar, cara. Deixa eu falar, pô. Interrompendo pra falar quem falou bonito. Essa coisa de o brasileiro, a gente vê bunda toda hora, a gente vê mulher pelada na televisão, mas quando é da tua família, quando é perto de você, não vai ser dançarina não, sabe? Então tem esse preconceito com a dançarina, e é cultural. Então, eu acho que não é porque você tá lá seminua, com pouca roupa, que você vai fazer programa, ou que você vai aceitar. Não, tem toda uma postura. Pra você colocar um biquíni, pra você tá ali vestida de mulata, tem toda uma postura que a tua postura vai fazer com que as pessoas olhem o teu trabalho. Respeitem, a humilhada, né? A humarada, e a mulher vai olhar a tua bunda? Pô, vai olhar, porque a bunda tá... Eu não tá vou, lá. Não se preocupa. Então vai olhar, mas eles vão respeitar. E os homens têm medo. Os homens têm medo e muito respeito pra chegar perto. As únicas vezes que ultrapassaram o limite, tava bêbado, foi na França e levaram um tapinha na cara. Muito bom. Porque lá na França, um gente... Não, dói. Não, lá na França, a dançarina, ela, tipo, ela, né, tem todo o direito de se defender. E se o homem passar de limite, leva a tapa mesmo. Mas no mundo inteiro, e... né? Eu acho que não é isso. Você tem... Aqui eu não tive... oportunidade de dar tapa, não. Não vale, não. Não se preocupa. Não tive. Graças a Deus. Pelo contrário, quando eles vêm um pouquinho já, aí assim, a gente faz aquela cara assim. E começa a não sair. É rádio. A gente não tá verdade. Vendo o que você não, tá falando. Não, mas olha isso, live. Olha lá, gente. Ela começou a se mexer, assim. Passou a mão nos mamilos e tudo. Mentira. E você falando um pouco das dançarinas no Brasil, você tem... Alguém, assim, que você se espelhava quando você era mais nova? Alguma orientação? Porque quando eu penso em dançarinas brasileiras, sambistas, né? A gente pensa muito no carnaval em si. Mas tem muitas, né? É, talentosas, bem-sucedidas. Tem muitas, sim. Olha, a minha inspiração, ela chama Letícia Pontes. Ela é uma brasileira, ela é dançarina internacional também, mas ela é mais conhecida na França. E ela sempre foi a minha inspiração, como dançarina, assim, de samba mesmo. Ela saiu do Brasil também. Ela saiu do Brasil, ela mora na França agora, ela tá lá há muitos anos, viajou também o mundo inteiro, tem... E ela sempre foi a pessoa que sempre me inspirou muito, pela elegância dela, pelo fato de você tá dançando, mas você tá ali sorrindo, passando o seu melhor, expressando, né, felicidade, tentando transmitir isso para as pessoas. Aí as pessoas automaticamente retribuem essa energia boa, assim, que você tenta passar. Uhum. E a Letícia, para mim, foi um... Beijo pra Letícia. Lê, beijo. E Sandrinha, vem cá, vamos lá, né? Vamos pra aquele todo papo que sempre todo mundo quer saber. Brasileiro, a gente tá aqui na Austrália. Manda. Nem vou ser sarcástico, nada. É, assim, você recebeu um Distinguished Talent, né? Visa. E explica um pouco, como que é isso? O que é esse Distinguished? Esse visto? Esse visto é um visto para artistas, esportistas... E tem mais... Pesquisadores. É um visto de talento. Ai, desculpa, é que eu não consigo Ela tá batendo aqui, gente. Eu tô pedindo pra ela parar de bater. É um visto de talento. E é um visto muito difícil de conseguir, porque você precisa provar o seu talento. Você precisa provar que naquilo que você faz, a Austrália pode se beneficiar em ter você... Num país, quer dizer, vale a pena ter você aqui. Ou seja, então não é só um bumbum. Profissional. Não, você só pode profissional. Ter o talento, mas você tem que provar que você trabalha ou ganha dinheiro com esse seu talento. Sim, sim. Ah. Você precisa provar para a Austrália que é um benefício para o país você ficar aqui. E como é que prova? Nossa, é punk. Cuidado. É punk. Então, não é só tirar a calcinha e mostrar bumbum, né, Sandrinha? Fala pra não, gente. Não, calma aí. Então, você conseguiu esse visto em que ano? Eu consegui em 2010. 2011, eu comecei a... O Lapa, acho que abriu 2012. Eu fui sponsorada pelo Lapa. Fiquei sponsorada pelo Lapa por um ano. Como dançarina. Como dançarina. Dançarina, eu cuido da parte artística do Lapa. Tá. Então, depois desse ano, o visto de sponsor acabou. E eles não iam renovar o visto de sponsor como dançarina. E aí eu falei, e agora, né? Voltar como estudante, eles não vão deixar. E o que aconteceu? E desde que eu cheguei aqui... um agente de imigração, não sei se pode falar o nome. Pode, não é bom. É não. Sua história, pode. A Maria, desde que eu cheguei aqui, a Maria falava deixa pra mim. A Maria, pô, você ia falar de uma empresa. Beijo, Maria. Maria é um nome genérico, inclusive. Ah, mas todo mundo conhece a Maria, gente. Eu não conheço a Maria. Gente, ela vai me matar se eu não falar não, o nome. Tudo bem, continua. Enfim, a Maria, gente. A Maria, ó, quem quiser saber quem é a Maria, me chama, me liga. É, manda o inbox. Que eu falo. In private. Maria, acho que é Imi. Enfim. Deixa pra lá, continua. A Maria sempre falava, me manda tua documentação, me manda tua documentação. Eu não botava muita fé, sabe? Eu falava, imagina que eu vou conseguir um visto dançando, gente. Que isso? Ah, documentação de Tingo Estalho, aonde? Para. E eu nunca, não fiz. Aí depois de 3 anos, eu... Ah, foi depois de 3 anos. Exato. Aí eu tava nessa situação com Lapa e não sabia o que fazer. Aí eu fui lá ver a Maria, né? Eu falei, Maria, então, será que aquele lá... Então, o que você fez? Você precisa ter experiência aqui? Você precisa ter experiência internacional? O que, que você tem? Aí eu levei todos os meus documentos, todo foto de jornal, revista que você tiver. Que já começou lá na França. Lá na França. Aqui, o que foi bom não ter feito no começo, porque nesses 3 anos eu já tinha feito performance em Sydney, em Melbourne. Tinha dado aula num congresso de samba em Brisbane. Então, eu já tinha conhecido a galera desse meio, já tinha feito contato. Feito já bastante tinha coisa feito na bastante área da coisa. Dança. E aqui também, aqui em Perth. Então, juntou essa minha experiência que eu tinha feito aqui em 3 anos, mais a minha experiência internacional que eu tinha feito já antes de vir pra cá. Foi graças a isso que eu consegui esse visto. Acho que se eu não tivesse esse background todo até agora, com certeza eu não teria como provar pra eles que eu tinha experiência e na área. E agora você incorporou que você é um talento excepcional. Chiquérrima. Chiquérrima, isso aí. Bom, pessoal, o papo tá muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, mas agora eu vou precisar fazer um break, tá bom? Ok. Então a gente já volta, já já. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing, sing. Ring, ring, ring, ring. Isso aí, pessoal, estamos de volta aqui com a Sandrinha Barbosa. E a gente estava aqui conversando sobre o Distinguished Talent, né? Sobre o visto que ela conseguiu. Sandrinha, estava falando também, numa outra hora aí, da sua gravidez, né? E aí me lembrou aqui uma coisa, você é casada com o Márcio Mendes, que é músico. Sim. Aqui. Como é que é ser mãe numa família de artista? Loucura. É uma loucura mesmo. É legal, é legal, mas é difícil só no sentido de horários, né? É difícil seguir os horários normais. Então, entre aspas. Entre aspas, normais. Porque no começo, quando você... Primeira mãe, mãe de primeira viagem, você ouve tantas coisas, né? Horário, tem que seguir, fazer a rotina do seu bebê. O bebê é muito mais certo, né? Ele fica bem melhor se ele tiver uma rotininha, tal, lá, lá. E aí, no começo, você quer fazer aquilo. Só que... E eu sofri muito no começo, porque eu queria fazer do jeito que tava escrito no livro, né? Tava escrito, o pessoal falava que tinha que ser assim. Mas aí você ia trabalhar à noite, o Márcio ia trabalhar à noite, e no dia seguinte vocês têm que acordar cedo, porque a rotina da criança é cedo, né? Não, exato. Mas a gente meio que reveza, assim. Quando ele tem que. Quando ele tá fazendo do gig, eu tô em casa, e geralmente isso. Quando eu tô em casa é. Quando eu tô fazendo gig, ele tá em casa. Sim. E vocês já levam ele para o Luquinhas pro... Quando ele era menor, eu levava. Nos ensaios, ele adorava. Agora ele gosta tanto que ele não deixa mais eu ensaiar. Que ele tá andando agora. E aí ele fica pra todo lado. Então não dá. Não dá. Não dá mais pra levar ele. Então ele fica. Mas então, eu tava falando. Agora eu aceitei o fato, voltando no começo, de querer ser aquela mãe dos livros. E agora eu simplesmente aceitei que cada mãe é uma mãe, cada filho é um filho, cada família é uma família. Então você não tem que ficar, sabe, tentando fazer o que o pessoal tá falando, ou tentando fazer o que o livro, que a rotina. Lucas não tem rotina, ele faz a rotina dele, a gente se encaixa, ele encaixa na nossa, e por aí vai. E eu tô muito mais feliz e mais tranquila, assim, eu acho que ele também. Então eu levo ele pro ensaio, sim, ele vai pro Lapa, às vezes tem uma amiga minha que pode vir, aí ele vai pro Lapa, minha amiga fica com ele, e aí eu danço, ele fica me assistindo, depois a gente vai jantar, e aí depois ele vai pra casa comigo. Minha irmã acabou de chegar e ela tá me ajudando muito. E aí ele fica com a Dinda dele, com a tia dele também, enquanto eu tô coreografando, escolhendo música nova, fazendo promoção no Facebook. E você já fica imaginando, assim, como é que vai ser a adolescência dele? Filhos de artista, vai ser meio doidão? Loucura, assim. Loucura, loucura! Vai ser? Ou é o contrário, fica mais careta? Eu não sei, ele vai ser o que ele quiser ser, mas eu acho que vai ser muito mais divertido do que uma vida normal, né? Eu acho. Ô Sandrinha, vem cá, né? Agora esquecendo esse lado mãe, voltando pro seu lado coreógrafa, tudo. Teve alguém que você já tentou, mas não conseguiu pegar a coreografia, não conseguia aprender a dançar, aquele bem ruinzinho assim? Fala pra gente. Pode falar o nome. Pode falar nome, endereço, telefone. Totalmente não. Já teve que não conseguiu fazer. Desculpa. Já teve que não conseguiu pegar com um swingão assim, uau! Mas pegou. Pegou a coreografia, fez. Nunca teve ninguém, não. E nas suas aulas tem homem também? Tem, mas eu gostaria que tivesse mais, por favor. Ah, eu posso ir. Também. Homem. Gente, você entendeu errado. Entendeu errado. Não meio homem, André. Por mim, eu tenho homem por inteiro. Eu tenho tudinho que um homem tem. Quase. E por que você tá maquiado? Muito bom. Gente, bom. Eu só passei um lápis. Então vamos lá, perguntas. Ok. Então, sabe que tá rolando assim bastante nudes, né? No WhatsApp e tudo mais. Aí teve a história do Paulo Zulu e tal. Que eu não vi ainda, né? Não viu? Não. Te mando. Que isso, não, claro que não. Sou uma mulher casada, não vejo essas coisas. Eu também não vi. Você também não viu, lógico e tal. Eu sou o único depravado da turma. Eu vejo, eu mando em caminho. Você acha que nesse sentido a cultura é a mesma no Brasil, aqui? O que você acha? Você manda nudes pra alguém? Como assim, não? Eu tô totalmente fora do mercado. Não, mas tudo bem. Mas assim, tem um pessoal aí que tá usando os nudes como forma de se promover, né? Uhum. Eu mesmo recebi no telefone catálogo, né, de foto de, né, nudes. Você recebeu, assim, Zulu era, também? Não, mas era deputada, era vereadora, candidata. Jura? com o número lá da candidatura. Você tá brincando? Tô falando sério. Seríssimo. Várias. O pessoal tá usando isso, assim, galera. Já tem uns que nem se conheçam. Promove, né, desse jeito. É, não, acho que nem sei se alguma delas se elegeu, ou delas, eles, sei lá. Mas acho que o pessoal tá usando isso pra se promover, assim. Você usaria, Sandrinha, é isso? Fala claro pra gente. Não, mas a pergunta não é se ela usaria. A pergunta é se ela acha que aqui em Perth isso vai rolar, a pessoa vai começar a mandar uns nudes pra ficar famosinho. Eu acho que. Só o André, né? Eu não mando pra ficar famoso! Não, mas pegando esse gancho, você que é representante, assim, do samba, como é essa questão, assim, na cultura australiana? Como você vê, assim, da sexualidade? Porque, às vezes, eu tenho a impressão que no Brasil a gente é muito mais sexualizado, né? A televisão, os filmes, enfim. Você sente diferença aqui na Austrália? É diferente do Brasil. Eu respirei, sabe por quê? Porque eu tô totalmente fora do mercado. Eu não vou pra balada, eu não tenho contato com Ozzy, eu não flerto com Ozzy. Então eu não sei como mas é que tá esse televisão, mercado aqui. Filme ou assim, a roupa da... Tu precisa, assim, engolir sem ser mãe também pra assistir filme, ver televisão. Gente, desculpa, tô muito ruim de mercado pra essa pergunta. Mas com certeza é diferente do Brasil, sim. Com certeza. E eles veem o Brasil como... É isso que... É muito curioso. Eles veem o Brasil como um país totalmente sexual. Sexual. Eles veem o Brasil totalmente sexual. Mas é engraçado porque no Brasil, por mais que tenha ali na televisão, esteja na cara da gente, é muito paradoxo. Meu pai, eu fui criada assim, super... Regrada, meu pai não deixava eu fazer nada, não, sabe? E no Brasil ainda, pelo menos no Nordeste, é muito assim. Mas eu acho que a televisão no Brasil tá mudando um pouquinho. Outro dia a gente tava vendo lá o The Noite e também o programa do Porchat, agora novo, né? Uhum. E aí eles foram fazer lá a banheira do Gugu, né? E aí, pô, o programa de mais... Uba, uba, re! Uba, uba, uba, re! Tchaga! Tchaga, tchaga, tchaga! Desculpa, Marcos. Pô, muito bom. É um dos melhores programas de televisão brasileira, lógico. Nossa, altíssimo nível. Altíssimo nível. Queria pegar tanto. Não, mas aí eles passam um programa de madrugada, né? Um talk show de madrugada. E no The Noite, a mulher foi com um shortinho. E no Porchat, ela tinha, sei lá, tinha um tipo de um... Maiô. É, um parecido, um negócio parecido com um maiô. Muito mais recatado do que naquela época. Muito mais recatado que naquela época. Hoje em dia, acho que não tem a menor possibilidade de passar o banheiro do Gugu no domingo, sabe? É que hoje tem o politicamente correto, né? O que que é isso? Sandrinha, você é politicamente correta? Super. Olha aqui. O que isso quer dizer? É politicamente correto. O que que é ser politicamente não ter decote? Você tá super bem vestida. Ah, na verdade, eu acho que, na minha opinião, o politicamente correto tem que ser de cada um, sabe? Não. Eu acho. Não, politicamente correto é o coletivo que determina. Não, mas você tem que ser politicamente correto dentro da sua cabeça. Porque... Por isso que todo mundo fica julgando todo mundo. Você sai na rua de calcinha e sutiã e você acha que tá bonito, o teu politicamente correto tá bom de calcinha e sutiã. E, meu, deixa. Mas aí você ver. Vai presa. Não, aqui, calcinha e sutiã. Não, calcinha e sutiã. Vai de biquíni. Eu acho que vai. Foi um exemplo. Foi um exemplo extraordinário, Marcos. Mas o que eu quis dizer é que o pessoal é muito julgado, sabe? Eu acho que a cultura brasileira, principalmente a gente, julga. Aqui na Austrália, não. Vai de pijama. Sai de calcinha e sutiã. Vai pra praia de calcinha e sutiã. Você não vai ser preso. Gente, não. Aqui não, não mesmo. Você vê a Ozzy de vai. Cueca. Não, você não vai. A galera de troca de roupa pra na praia. Você vê o surfistinha lá, coloca a toalhinha, tira a roupa e acabou. No Brasil, se você for de chinela havaiana pro shopping, você é super taxado, você sabe. Então é isso, acho que o politicamente correto é muito cultural e vai da cabeça de cada um. Se você acha que politicamente correto você vai estar bem de chinelo de havaiana no shopping ou num casamento, o problema é seu, acho que eu sou super aberta. É politicamente correto usar enchimento no bumbum na hora que estiver dançando? Não, mas isso tá perguntando se é ético, né? Não tá perguntando se é politicamente correto. Ah, eu não sei. Se não tiver palavras. Bumbum, é. Né? Ganha um bumbum. Vai de né? cada um. Se quiser colocar silicone no bumbum, na bochecha, não, não, põe. Não, só um chimentinho ali, bom, na hora. O politicamente correto é outra coisa. Vocês não sabem o que é, não é possível. Ai, gente, não sou bom de português. Bom, gente, eu vou fazer um outro break aqui. Daqui a pouco a gente volta e eu explico pra vocês o que é politicamente correto, tá bom? Por favor. E foi como eu sonhava. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing, sing. Ring, ring, ring, ring, ring, ring. Então, estamos voltando aqui com a Sandrinha Barbosa. Delícia. O terceiro bloco do nosso programa. Agora a gente tem um recadinho pra dar antes aqui, que é da agenda da semana, os músicos que vão tocar, onde que eles vão tocar, quando que eles vão tocar. Gigs Guide. Gigs Guide da semana. Okay. Por favor. Ok, então quarta-feira, amanhã, a gente tem Banda Xoxote. Forró, esse nome, adoro, Xoxote. Xoxotinha, desculpa, não resisti. Vamos lá, Banda Xoxote, no Ocean One Scarborough, 8:30 da noite. E também Juliana Frassati Duo, no Laneway Lounge, às 7:00. Juliana Frassati Duo é Juliana Frassati e Márcio Mendes. Isso. Certo, gostosos. Ok. Quinta-feira... Pra quem curte axé, noite de axé no The Games, 9:30. Boa. Danilo da Paz, no The Vic, em Subiaco, 5:00 da tarde. Danilo, adoro Danilo, meu amigo adoro do Facebook. Adoro essa fona do Danilo. Não conheço ele pessoalmente, mas eu gosto da pessoa. É um amor de pessoa. Sábado, Danilo de novo, Danilo da Paz. Saudade, Danilo. Karata, olha. Com uma banda de aborígenes, é isso? É. Legal. Domingo, de novo, Juliana Frassati no Blend Café em Fremantle, 7:00 da noite. E a banda que eu mais amo, 16 Tones, no eu não sei falar esse nome. Spruce Goose. Em Subiaco, às 8:00 da noite. Eu mais amo porque meu marido faz parte, tá, gente? E também é muito boa a banda. Então vai anotando aí. E de novo, mais uma vez, tá bombando, Danilo da Paz. no domingo, no Calamundo Hotel, às 2 horas da tarde. E segunda, no Inglewood Market, às 6 horas da tarde. Acho que é isso. É isso aí, então. Brasileirada tá bombando, tocando todas em todos os lugares. Ô, Sandrinha, e você? Contando pra gente, o que você tá fazendo? Quais são os seus planos, amor? Então, eu atualmente eu tô dando aula pra criança com Dance Connection, que é um projeto novo, onde a gente dança com as mamães e os bebês aqui no sling, né, penduradinho, tipo que nem canguru, a gente dança. E tô programando dança, aula de dança pra criança, mas a partir de 4, 5 anos, pros nossos brasileirinhos, né, começarem a pegar o swing e tá maravilha, mais próximo da nossa cultura. Dia 13 de novembro é o próximo workshop de samba. Qualquer pessoa pode fazer? Tem que saber alguma coisa de dança? Não, ou é só querer pessoa. Bater a mão no chão? Qualquer pessoa pode, só querer aprender a sambar que aí chega isso lá. Aí. Só chegar. Dia 13 de novembro é o próximo workshop. E atualmente também a gente está organizando o Flash Mob Internacional de Samba, que é um projeto muito legal que o pessoal do Brasil está organizando junto com outro casal de Londres. E é totalmente de graça. A gente tem aula em Scarborough, em Buzzword, em Subiaco, em várias localidades da cidade. A gente tá com aulas de graça de samba e de samba de gafieira. Isso. Em Scarborough, é terça-feira à noite. Inclusive, quero mandar um beijinho pra Sara, que tá lá me substituindo, que a aula é hoje. Sara, é terça-feira. Sara, mais brasileira. Portuguesa mais brasileira, australiana. Beijinho, obrigada, Sara, por estar cobrindo minha aula. Obrigado, Sara! E sexta-feira, em Buzzword, sábado, em Subiaco. Gente, isso tá bombando. Projeto da Austrália? Não, projeto do Brasil, com a galera do Brasil, que tá organizando. É um casal de professores de gafieira do Brasil com um professor de gafieira de Londres. E eles lançaram isso porque dia 2 de dezembro é o Dia Internacional do Samba. E eles montaram uma coreografia e espalharam pra todo mundo fazer a mesma coisa pra lançar no dia 2. E aqui em Perth a gente reuniu todos os professores de samba e todo mundo que tá ligado com samba pra fazer uma coisa única. E eu dei o nome de Vamos Sambar Perth, um único time, todo mundo reunido. Então estão todos os professores reunidos. Terça-feira eu dou aula em Scarborough. Sexta-feira a Erika Liene dá aula em Buzzo, Jéssica dá aula no sábado em Subiaco, e na quinta-feira a Mônica dá aula de gafieira, e na sexta Alessandro e o Alisson dá aula de gafieira. Gente, acho que você eu falei lembra tudo. Todos esses nomes, falou parabéns. Tudo. Então tá, bom, infelizmente tá chegando no final já. Beijo. Pode mandar beijo, claro. Só, não, ninguém muita gente me pediu beijo, não. Mas a Zambelli me pediu um beijo. Beijo, Zambelli. Um beijo pro meu amor, Márcio Mendes. Olha o Jabá. Olha o Jabá. Ah, eu também quero mandar beijo, Zambelli, pra minha Zambelli, vai ter que dar uma pizza pra gente, hein? Eu quero pizza. Olha, toda terça, hein? Então, redes sociais, telefone de contato. Rede social, Facebook... né, Facebook Sundance/Sundance ou o meu Facebook Sandrinha Barbosa, meu website sundance.com.au, é maravilhoso, fotos Instagram Sundance Samba, meu telefone, manda e-mail Sundance Perth. tá fácil, tudo Sundance é muito fácil. sundancepurse@gmail.com. E eu dou aula particular também. Quem quiser tá aí melhorando seus skills de samba, pode me ligar, manda e-mail e a gente vai fazer você rebolar como ninguém. É isso aí, delícia. Então. Pessoal, então é isso aí. Até semana que vem. Estamos terminando. Então, tchau, tchau. Obrigada, tchau! Obrigada, Marcos Anjo. Obrigada. Posso agradecer aos nossos anunciantes? Por favor. Então, queremos agradecer a Expat Coach, a Sema My Mind Master, ao Thiago Car Technology e a Oi Exchange. Galera, valeu pelo apoio, por estar junto com a gente. Valeu. Tchau. Obrigada, gente. Foi um prazer. Always put some farofa, man.